É, mulher. Achou que eu não ia fazer, né? Tive que tomar duas. Demorou. Vou cantar pra você. Se liga aí. Vai. Eu só sei o tanto que eu te quero, o tanto que eu venero. Vou viver a te amar. Eu só sei que Deus me presenteou, e eu aqui cheio de amor, pronto pra te amar. Eu só sei o tanto que eu te quero, o tanto que eu venero. Deus me presenteou, e eu aqui cheio de amor, pronto pra te amar. É, pra você. É, mulher, há quanto tempo que estamos juntos. Cada momento que vivemos se tornou único. Eu precisava desabafar tudo aquilo que eu possa me expressar. Você é tudo aquilo que eu sempre sonhei pra mim. Cada palavra que for dita aqui é o sentimento que tenho por ti. Eu vou viver assim. Eu sei que tudo um dia ficará bem, com a chegada do nosso neném. E assim vamos viver, meu bem. A Deus digo amém. Sempre serei o seu eterno namorado, é claro. Sempre vivendo ao seu lado, é raro homens como eu existir. Vou te amar até o fim. Ei. Eu só sei o tanto que eu te quero, o tanto que eu venero. Vou viver a te amar. Eu só sei que Deus me presenteou, e eu aqui cheio de amor, pronto pra te amar. Eu só sei o tanto que eu te quero, o tanto que eu venero. Deus me presenteou, e eu aqui cheio de amor, pronto pra te amar. De mãos dadas na praça, a gente toma sorvete, tipo a moda antiga. No cabelo enfeite, uma rosa cheirosa, vaidosa, mimosa, mais bela das belas, minha nega dengosa. Serenata na janela, Romeu e Julieta. Café da manhã, bem bolado numa cesta. Brincando com você, uma caixa de bombom. Fica mais gostoso quando acaba no edredom. Na vitrola tá rolando Pablo do Arrocha. A gente se encosta, se aperta, deita e rola. Cola no ouvido e me dê 10 motivos pra não casar contigo e viver no paraíso. Com o nosso filho a gente vai viver feliz, longe das fofocas e desse povo infeliz. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir: você é a mulher que eu escolhi. Eu só sei o tanto que eu te quero, o tanto que eu venero.